Rolf Sound. DJ Gordo, DJ Juninho Show, DJ César Pressão, Evan Show é a sensação. DJ Gordo, DJ Juninho Show, DJ César Pressão, Evan Show é a sensação. A nega marajoara, vai curtindo a balada, sei que você vai gostar da escandalosa do Pará. A nega marajoara, vai curtindo a balada, sei que você vai gostar da escandalosa do Pará. Viviane Batidão e DJ Betinho Isabelense, o sucesso absoluto. Sound, não adianta copiar. Este é sucesso em todo o Pará. DJ Murilo Souza, bota pra moer! Eu te disse que eu era inocente, baby. E não era esse homem que dizia ser. Mas o teu ciúme sufocou a relação. Eu te disse que te amava e tu sem noção. E o amor que eu te dei, eu sei que foi em vão. Mas não importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. E me entreguei completamente a você. Nem que fosse um sorriso em ti, já estava bom. Me cansei dessa história e vou por um fim. Eu quero liberdade, agora eu vou curtir. Fazer o S ao som do arrastar por vão. Agora eu vou pro Super Pop. Os DJs LC Juninho. DJs Davis e Nandinho, Pop. Super Pop Live Show. Agora eu vou pro Super Pop. DJs LC Juninho, Pop. DJs Davis e Nandinho, Pop. Super Pop Live Show. Este é Rolf Sound, tocando na pressão sempre. DJ Murilo Souza. Copiar. Este é sucesso em todo o Pará. De segunda a quinta, eu sou confortadinha, obedeço a mamãe e vou para a escolinha. Chega final de semana, começo a enlouquecer, as amigas me ligando, sextou, vamos tremer. Eu tento evitar, quando o Pop Live toca, eu começo a gritar. Para, assim eu não aguento. Para, assim eu não aguento. Quando o Pop Live toca, meu bumbum fica tremendo. Na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Treme esse bumbum na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Treme esse bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Na tremidinha de bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Ai, novinha, treme esse bumbum. DJ Ellison, DJ Juninho, DJ Davidson. E o DJ Nandinho, DJ Ellison, DJ Juninho, DJ Davidson. E o DJ Nandinho, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Na tremidinha de bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Na tremidinha de bum bum bum bum bum.

sensação de Batendo Forte. Batido. É DJ Murilo, meu compadre. Este é Rolf Sound, tocando na pressão sempre. Choro, parece formar o mar. E você vem aí pra o que acontecer. Diz bye bye, entra no carro, então se vai. Esse seu beijo, escuta me fechar. Mesmo momentos de alguns segundos, só como ouro, é quando eu lembro aqui. Mas o meu coração se finge de cego, faz que não. Salve. Essa é mais uma produção do DJ Murilo Souza. Às vezes de tanto que choro, parece formar o mar. E você nem aí, pra o que acontecer. Diz bye bye, entra no carro, então se vai. Esse seu beijo, escuta pra me fechar. Mesmo momentos de alguns segundos, só como ouro, é quando eu lembro aqui. Confissão de Batendo Forte. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Valeu pra você. DJ Murilo Souza. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Adianta copiar. Este é sucesso em todo Pará. DJ Murilo Souza. Te dar amor. Se te faz eu enlouquecer.

Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar besteiras no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar. Papai, vem. Eu quero ser feliz. E você também. Rosca no meu corpo e vem fazer amor, neném. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Banda 007 Wolf Sound batendo forte. Alô, eu sei que ela não quer atender. Deixou o telefone com você, yeah, yeah. A melhor amiga dela, DJ Murilo Souza. Engano, já disse não conhece essa fulana. Que é amiga daquela ciclana. Procura em páginas amarelas. Eu tô de vidro colado aqui no meu celular. Tô escutando a voz dela por detrás de falar. Ela não quer atender. Ela não quer atender. Você insiste bastante pra ela lhe perdoar. Mas o amor que existia você só fez acabar. Ela pagou por amar. Ela pagou por amar. Sound, não adianta copiar. Este é sucesso em todo o Pará. Trio das Aparelhagens. DJ Murilo Souza, tocando só as que dão sede. Eu poderia te enganar, mentir. Que esqueci, mas a verdade é que eu vim pra sonhar em te ver voltar. Me perdoe, eu não fui santa. Rolf Saldi, tocando na pressão sempre. É DJ Murilo, compadre. Trio das aparelhagens. Arrebenta! DJ Murilo Souza. Banda 007. Rolf Sound. Não adianta copiar. Este é sucesso em todo o Pará. Este é sucesso em todo o Pará. DJ Murilo Souza, tocando só as que dão sede. Não me mande embora, não estás teu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sou teu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vai comigo pro bem ou pro mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Este é Rolf Sound, tocando na pressão sempre. É, DJ Murilo, meu compadre. Chega a noite e junta essa saudade de você. E o desespero toma conta. Eu não consigo te esquecer. Eu tô ligada, também estou sentindo essa dor. Mas meu orgulho é mais forte. Tenho medo do que passou. Para de dizer que eu não amo você.